caminhares e caminhos basta o mundo. Antinatural é negar que se tem no fundo. Pensamentos e palavras, gestos e silêncio. Cessou a inquietude e a inconstância do momento. O infinito não é capaz de tal grandeza. Tão pouco de criar, tão rara beleza. Ao descansar de tempestades, ventos e viagens. Um sentimento único que transborda verdade. Trouxe sensação de chegar e tomar tudo. Seu corpo, seu cheiro, perfume, amor puro. As atitudes resistem, os gestos fingem. Os olhos desviam, as palavras desdizem. No tempo sem hora, num espaço sem lugar. Sua boca pede a minha, num simples olhar. De sentir na liberdade e a certeza do momento. Explode a sedução em um único sentimento. É ter você, estar com você, ficar com você. Eu e você e um só querer. Sem você, do que adianta existir? Só você, aquela que sempre me faz sorrir. Quantas estações já passaram por nós? Flores, ventos, gelo, sóis. Toma-me o mar com suas ondas. Com a leve brisa a gente se encontra. É ter você, estar com você, ficar com você. Eu e você e um só querer. Sem você, do que adianta existir? Só você, aquela que sempre me faz sorrir. Quantas estações já passaram por nós? Flores, ventos, gelo, sóis. Toma-me o mar com suas ondas. Com a leve brisa a gente se encontra. Cada qual a sua estrada, cada qual o seu caminho. Cada qual as nossas vidas e nunca sozinhos. É serena, é de paz quando caminha. No que faz, no que diz, já se adivinha. Às vezes estão perto e às vezes estão longe. Mas nunca ausente o bastante. Aquilo que o silêncio traz no vento suave. Essa calmaria inexplicável você sabe. Constante, insistente, pequena, atraente. O carinho, o toque, o sentido presente. Tento decifrar cada curva do seu corpo. A cada mistério fica bem mais louco. O melhor de tudo é que talvez nada se acabe. Ultrapassamos juntos montanhas e vales. Ser o que não sou, eu nunca precisei. Respeito um com o outro, você sabe, eu sei. É ter você, estar com você, ficar com você, eu e você e um só querer. Sem você, do que adianta existir? Só você, aquela que sempre me faz sorrir. Quantas estações já passaram por nós? Flores, ventos, gelo, sóis. Toma-me o mar com suas ondas. Com a leve brisa a gente se encontra. É ter você, estar com você, ficar com você, eu e você e um só querer. Sem você, do que adianta existir? Só você, aquela que sempre me faz sorrir. Quantas estações já passaram por nós? Flores, ventos, gelo, sóis. Toma-me o mar com suas ondas. Com a leve brisa a gente se encontra.